Um show de som e luz. Aqui é Barão Vermelho Prime. Noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Você não ligava para minha dor. O Rafael Jonas, o Wagner, São Brasis, galera de Penhalonga. É isso mesmo? Obrigado. Velha guarda esse camarada. De muito tempo mesmo, vou te contar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida um inferno. Vinícius Fuleira. Coração, eu te amei como ninguém mais te amou. Vinícius Fuleira, obrigado, meu irmão, tamo junto. Eu sofri como ninguém mais sofreu. O amigo Mauro, Elivelto, lá do Campo Limpo. Mas você... Os caras que dão valor na coroada. Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também entendeu. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá. Mutinho, beleza, deixa comigo. Não vá. Alô, Chino, abraço pra você. Não, com todo carinho. Deixe sozinho. Pitbull, Lola Prime também, obrigado a vocês. Tamo junto, Pitbull. Pra viver sem os seus carinhos. E o G? Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor, não vá, amor, preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor, a minha vida é nada sem você. O amigo Diogo também dá pra gente. Não. Já já, já já. Banca dos caramelos. Coisa boa. Não. Henrique. Alô, Henrique, abraço pra tu. Não me dê. Tamo junto. Ganinana. Oi? O Júnior. Não dá. Pra viver sem. Buxinho. Tamo junto, Buxinho. E a banca dos caramelos. De você para mim. DJ André. Já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Estar contigo, minha

tarde pra recordar. Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor em felicidade. Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Só ganhei saudade. Vem, meu amor, vem, vem. Vem, amor, me aquecer, me beijar. Vem fazer renascer a chama da paixão. Pitbull, Pedro César e a Lola Prime. E a Lola já falou que a fantasia dela vai ser a melhor. Beijar, pode crer. Vem trazer um dia alegria. Guilherme. Ao meu coração. Ian tá por ali. Tamo junto. Essa aqui é pra tocar lá na 09. Eu ontem fui rever. E esse quiz especial pra gente. Tempo passou, Gustavo. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Vinícius Barros. Chicóia do Grau. Toda a galera da família Gato Louco com a gente. Sexta-feira, tão, lá no Tauá. Tão bela pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Manu, se eu sou chegue. O homem que ela sempre quis amar. Sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Não vai embora. Thiago demorou, família Barcelona. Não maltrate mais meu coração. Sem problema nenhum. Eu não suportaria. Produção saldo negativo, né? Me perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. Como é que é? Já sofri demais. Já cansei de lhe perder. Como é que é, André? Onde você for, eu irei também. Batendo. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou... Saulo Bica-Pau, ficha, ficha. Obrigado a vocês. Não me perder. Todo mundo. Vou fazer de tudo pra não me perder. Alô, Marco, essa é pra gente. 020, papai, bora! É saudade desgraçada! Oh! You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your Um abraço pra você com todo carinho. Ele, o meu amigo Thiago Demorou. Zuka Tigre! Vamos, Zuquinha! Aquela saudade pra você recordar. É. Qualquer dia a gente vai se trocar, tá? Meu amigo Bichinho e a Lola Praia estão ali, desde cedo. Ele tá aí, tá? Saudade! Vamos recordar, Donai, daquele jeito. Henriquezinho passou bolado com dois machos em cima da garupa. Ai! Ah, volta amor, mas dá bem. Um ano fez ontem, te chamo. Lu Henrique, Vinícius Barros, todo mundo Brasil, obrigado. Vais voltar, eu sonho, se sai de mim, eu sofro demais. Já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Adonai Danade. Onde tu nós estás, sempre. Eu preciso. Gê André, pega mais um pacote. Se com outro estás, eu te perdi. A noite vai, o dia vem. Escrito. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. E a gente vai chegando na reta final pouco a pouco, viu, gente? Vamos tocar mais algumas músicas e vamos encerrar por hoje, tá bom? Por mim esperava e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Simples caso ou um acaso, a gente se ama pra valer. O nosso encontro, Pedro